Começa agora aqui na Antena Web, Quarto Andamento. A seguir, não perca mais uma edição de Hora Zero. Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento, aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar todas as semanas, à quarta-feira, entre as 23 e as 0 horas. Abrimos esta edição com a Marcha Fúnebre de Frédéric Chopin. E vamos continuar com a Quinta Sinfonia de Gustav Mahler. É com este compositor e a Quinta Sinfonia que eu vou deixá-lo nesta noite. Prometo que voltarei na próxima quarta-feira aqui ao programa Quarto Andamento na Rádio Antena Web, entre as 23 e as 0 horas, para lhe trazer mais música clássica, música erudita, a música de todos os tempos. Fique então com Gustav Mahler, que nos traz Quinta Sinfonia. Fique bem, boa noite e até à próxima semana. Thank you.

Thank you.

Quarto Andamento com Joana Santos.